é a sua Rádio Clube AM, ZYK644, 850 kHz, Rio Claro, São Paulo, 5 mil watts de potência, uma emissora do Sistema Zonal de Rádio e TV, Rádio Clube AM. Você está ouvindo na Clube AM, o melhor da raiz sertaneja, com Edson Júnior. Deixa eu mandar um abraço lá pro meu do mercado lá na Avenida 40, né? Ele acorda cedinho. Ele escutava nós também, Também a Paula aqui de nós, então só acordava às 4. A Paula ligava o rádio pra ele, cortava do lado e roncava. Só que agora ela tá acordando 5 horas. Ela tem que fazer café pro neto. Ah, olha lá, Paula. Olha esse neto da senhora fazer café pra senhora. E chama ela pra tomar café aí. Olha que neto forgado, rapaz. A velha tem que fazer café pra ele. Ô, Ju, dá uma bordoada no tempo. Pelo amor de Deus, hein? Então, Tony, um abraço pra vocês aí, viu? Simone, basta em uma lagoa. Boa boa saúde pra todos lá. Simone, como é que tá o tempozão aí, tudo bem? Fala pra mim como é que tá o tempo aí. Aqui tá um calor, menina. Só que amanhã, sexta-feira, vai mudar a temperatura, viu? Porque amanhã tá trazendo aí 20 milímetros de chuva, tá? Olha, eu vou dar um recado aqui do seu Milton. Eu quero falar pra você que feliz é o homem que tem o seu trabalho, né? Sai pra trabalhar, mas depois do trabalho, você fazer um papo com os amigos é sempre importante, é muito gratificante. Por isso tem que ter um aperitivo de qualidade. Por isso que eu falo pra você da nossa querida Vila Velha. É a amarelinha mais gostosa do Brasil. Gente, porque ela contém na forma uma combinação perfeita do excelente cachaça e extrato natural de carvalho, na medida certa com a coloração amarelada natural. Então, no próximo encontro com os amigos, leve pra casa melhor. Leve a nossa querida Vila Velha Carvalho, viu? Dá uma discadinha no 35248783, o seu Milton vai fazer o seguinte. Ele vai falar assim, ó. Fernandão! Fernando!